DJ, DJ Boy, DJ Boy. Arrebenta, garoto. Boa noite, Via Show. Bora dançar coladinho assim. Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar apenas chuva. Sem medo de amar. É um lendário detonando pra você. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração. Lendário. Ficar sem você não dá. É o garoto Didio. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Jairinho, gravação é do tio Givaldo, tá na mão do Pedrinho. Vamos lá, lendário! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Um abraço, nosso grande parceiro Carlinhos Costa, o Baré, o John Boy das Portas. Estão curtindo o nosso lendário. Vai passar. Som que bate forte. O primeiro, a gente nunca esquece. Olha aqui, meu Ultra Chope. Outra vez volto a pedir. As lendárias, equipe Simulação também. Comigo. Tô no lendário. Dei meu coração, mas você sempre dizendo não. Poderoso Rubi. Não consigo acreditar. Perdi o seu carinho. Em cada rosto, em cada olhar, você cruza sempre meu caminho. Toda a produção do Super Pop Live e do Siqueirão, tô no lendário, valeu! Meu grande parceiro Jefferson Pop! Alô, Batata! Sem você, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

que é tudo que eu quero e mais preciso. É o garoto Didio. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Diz aí, vai! Me diz que isso tudo é tão lindo. Poderoso Rubi. Que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Mua. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Olha as lendárias aqui ao lado, já confirmando presença, sábado no lendário Rubi, lá no Casota. Domingo estaremos no Balneário Paraíso das Pedras e Marituba, e segunda-feira lá no Imperial. É o lendário na parada. Me diz que isso tudo é tão lindo. Que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Um abraço, toda a equipe Ultra Shop. Agora fechada com o lendário. Valeu! Eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Oh, oh, oh. Eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Oh, eu nem sei do que esse amor é capaz. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Lendário, lendário. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim. Boy. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E essa vai para Help e o Alex. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. E aí, Pedrinho? Te procurava, te desejava. E toda noite sonhava acordado. Eu esperava por esse encontro. Poderoso Rubi. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Rubi, eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos nitidamente assim. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Um beijão pra Lourdes, tá fazendo aniversário hoje, parabéns, muitos anos de vida. O nosso encontro aqui é o lendário. Duas pessoas que se desejam, se procuram, acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou.

você comigo por toda a vida, meu amor. Quero lhe dar. Nosso grande parceiro John Boy das Portas tá conhecendo o lendário. Valeu! É o Laércio ali, é? É isso mesmo, é? Por que esse gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim? Pra que, se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais? Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. Rubi! Se há, meu amor, um motivo, você deve me perdoar. Porque jamais conseguiria de mim se afastar. E aí, Papi Dance? Eu quero você sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. Preciso de você comigo por toda a vida, meu amor. Quero lhe dar. Rubi. Poderoso Rubi. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim? O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. É o garoto de Dio. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Lendário. Que culpa tenho eu de você ser assim tão ruim para mim? Até os carinhos seus que você prometeu, eu esperei. Dançando coladinho no som do lendário. Ainda tem muita coisa boa pra rolar. Você nunca imaginou que eu pudesse me deixar. Cantei a canção do amor quando eu tive passar. E aí, Leandro? Mas não contive you que é o nosso lendário detonando lá no Casota. Domingo estaremos pela primeira vez no Paraíso das Pedras em Marituba e segunda-feira no Imperial. Levando você a uma viagem inesquecível. Vai sofrer a noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Já nem sei te divertir. Quanta saudade. Mais outra noite. Lembro de você e pulo pra cima. A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero, ainda te espero. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite. É o lendário detonando da Bia Show. E as lendárias são na área, estão aqui ao lado, curtindo o nosso Rubem Saudade. Meu grande parceiro DJ Elton também. É parceiro do DJ Boy, valeu! Vai outra noite tão só. Se você ficou na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Equipe Ultra Shop e a simulação agora são lendário, valeu! Já nem sei te divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Lembro de você, me pôr pra cima. A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão ainda te quer. Te espero pra que sair por aí. Meu bem, já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Outra noite tão só. Outra noite tão só. Outra noite tão só. Até agora, deixa a corte. É. Essa noite eu não dormi. Só pensando em você. Descobri o teu abraço. Um pedaço do infinito. Entre gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Boy. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você.

vale tentar amor. Vale tentar amor. Cintilante, mais bela é o Rubi. Já temos CD ao vivo da primeira parte com o DJ Jairinho. Você não deu. Uma viagem inesquecível. Tamo Rubi. Poderoso Rubi. Como é lindo o seu corpo nu. É todo lindo de norte a sul. Tua boca tem sabor de mel. Tua pele pedaço de céu. Olha o soldado Evaldo já tá na área. E aí, Evaldo? O Diego da Cabanagem também tá no lendário. Ah, não, não, não se vá, meu amor. lendário. Nossa, Ivana, você é a coisa mais linda desse mundo. Sem você eu não sei viver. Não se vá, não se vá, não se vá, amor. Poderoso Rubi. Os teus cabelos são as ondas do mar, e os teus olhos têm o brilho do sol. Meu corpo todo tem perfume de flor. Eu vou chorar se você se for. Não, não se vá. Quero o seu calor. Esse é o lendário Rubi, boa noite a todos vocês, obrigado gente por estarem com a gente. Você que veio até aqui, prendendo essa chuva que não passa, importante é a sua presença, hein? Muito obrigado a todos vocês, um beijão do Gilmar, que adora rimar, DJ Boy, Jarinho e o Tubarão que não veio porque tá dodói. Esse é o nosso lendário Rubi e viemos fazer a realidade das aparelhagens, hein? Trazer de volta as tradições, as coisas que foram da época com a atualidade, o passado e a atualidade. Por isso que nosso Rubi sempre foi criativo e inovador. A todos vocês um beijão no coração. E ao meu amigo Irmão na Fé, a paz do Senhor, John Boy. Também o Baré e o Carim Bebê do rádio. Esse é o lendário Rubi. Obrigado a você, ô meu Deus. Toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus. É um lendário, é Rubi. E você que vetou a chuva, vamos dançar pra lá e pra cá. O Gilmar que adora rimar. Cuia avisando que sábado vamos até o Casota. E domingo, o lendário Rubi vai pousar, sabe aonde? Em Marituba, no Paraíso das Pedras. E um detalhe, segunda-feira, vamos até Imperial. E no próximo sábado, dia 22, no Bancrévia, os bons tempos estão de volta. Rubi e a banda Cheiro Verde. Alô, Didio, vira o som. Desde muito longe me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso. Lendário. Equipe Ultra Shop. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. É lendário. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. Robertinho e Pipo. I like my life, you crazy for me, my baby I love you. E as primas ao lado, hein? Eu vou morar contigo. Alô, primas. Em Nova York. I like my life. You crazy for me. My baby, I love you. Um beijão pra Edna e também pra Glória. Ô, Glória. Alô, Anny. Um beijão, filha. É lendário. Pra cima, pra cima. Rubi! Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me iludir. Não aguento mais tanta solidão. Você só machucou e congelou meu coração. Ah,

dance me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, teu amor vem pra mim. Poderoso Rubi. Vai dançando no lendário. Os sempre amigos já estão na área, estão curtindo o nosso Rubi. Ele e o DJ estão curtindo o lendário. É isso aí, galera. O B é a nave do som. É o poder. Quero aqui abraçar comigo, carinho, meu parceiro, o DJ Índio. Já confirmando sábado lá no Casota, o nosso lendário Rubi. Sábado no Casota, domingo pela primeira vez no Paraíso das Pedras, lá em Marituba. Segunda-feira no Imperial, no Jurunas. Vem, vem, vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, vem ouvir. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, vem ouvir. Ubi é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito a cobrega, essa galera não pode parar. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, vem ouvir. Vem dançar, vem curtir, vem dançar. Quero aqui abraçar com muito carinho seu pai, a dona Nina, nossos seguidores do lendário Rubinho, já chegando juntinho. A Helena, o Pedrão e a Nete. Vem girando, pai. Vai chegando, pai. Vai chegando, pai. Tiju, tiju. Aí com a gente, equipe Ultra Shop, ligado no lendário. Agora essa equipe é lendária. Vamos nessa, é Jerica. Vamos detonar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria Jerica. E não me deixava mais dormir. Ficava acima de mim. Só queria Jerica. E vai, e vai, vem. E vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. DJ Boy detonando. Dizia que adorava Jerica. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora fim de Jerica. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria Jerica. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria Jerica. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Faz essa galera recordar.

Parceiro feio, saudade. Mas de repente o sonho acabou. Você se foi e eu fiquei sozinha aqui. Lendário. No nosso mundo, sem chuva e sem sol, só me restou meu pranto que não para de cair. Abraçar com muito carinho, meu parceiro João. É seguidor do Rubi. Abraço pra você, João. Sempre com a gente aqui no Lendário Rubi. Hoje aqui na Via Show. Ela vai dançando e curtindo. Aquele